Considere aeronave na posição 7, pista livre. 7, Golf Índio, isso, gato. Segundo livre, puxo back, seu anúncio, para táxi. Autoridade para chamar para o táxi, eu lembro de fora. 62 Polo, confiamente 94, alternamos Gadeão, 3 horas e 50. Né, 251, dois ataques até o ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame pronto. Mas se via Índia Alfa, ponto de espera, vai chamar pronto, 251. 57, não sei se não tem um plano ainda, mas provavelmente Galeão e Bracia da El Leda Bridge. Se for na Upsilon 0. Obrigado, ok. Lulu. Hotel correto, ajuste 1-0 no 2, aguarde número 2 para cópia. Agora por causa do web, tem acesso a... Né, 625, 2 alinhar, decolar a pista 1-0, vento 060 graus, 04 nós, ajuste 1-0 no 2. Oceania 6251, decolado às 42, controle 119-35, bom voo. 119-35, Oceania 6251, um bom dia. Objeto 5717, ponto para cópia? Objeto 5717, autorizado Galeão, nível de voo 340. Decoda 1-0, primeira curva à direita, saída perfil da Dael, Leda, após Leda Bridge, onde intercepta Zulu 1-0, após autorizado conforme rota. Controle operando em 119-35, acionando o transponder 5414, Objeto 5717. Estamos autorizados. Não, recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira vez. Recolando a primeira. Objeto 6749, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decoda 1-0, primeira curva à direita, saída perfil da Arbor, após a Arbor Elefa, onde intercepta Up Zulu 2-1, após autorizado conforme rota. Controle operando em 119-35, acione no transponder 5411, o objeto 6749. Autorizado Guarulhos, 340, decoda 1-0, primeira curva à direita na Arbor Elefa. Objeto 6749, cotejamento correto, chamando para o pushback, acionamento. Controle Oceania 6251. Na escuta, prossiga. Autorizaria para o de bridge? Estarei em coordenação com o centro. Obrigado. O 6251 na escuta? Na escuta. Centro não autorizou o apoio de bridge e solicitou que o senhor subisse restrito ao nível 340. Ok, foi 340, vai manter a saída do 6251. Panamá 251, agora concentro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13325, bom voo. Hotel 596, informação hotel correta, ajuste no 02, pronto para cópia? Pronto. Airbus 596, autorizado com fins, nível de voo 340. Decoda 10, sai do perfil da El, Leda, Bridge, onde intercepta o campo do Lu 16. Controle operando em 119.35, adicione no French Onder 5415, WebJet 5896. Para Confim, decola da 10, da El, Leda, Bridge, intercepta a Pézulu 16. Transponder 5415, controle 1935, WebJet 5896. WebJet 5896, contagiamento com o pronto para o pushback acionamento. Chamará 96. 7764, posição 1, confirma? 7769, está autorizado o pushback, se não tinha para táxi.